Black Zone, I don't know. Sigap? Well, I don't know what to do. I don't know. I don't know what to do. I don't know what to do. Positivo, Guardião. Agora está em excelência de comunicações. Boa noite, tudo bem? Está autorizado para o seu ILS? Autorizado, ILS. Gol, boa noite, tudo bem? Plano 3520, é o controle. Passo 210, meu cordial. Gira à esquerda, vou idona, desça para 4000 com 012 para o ILS. Muito bom, gente. Capitão Guardião 01, chame a torre, 1895. Torre, Salvador, Guardião, 01. Guardião 01, é porta curta final para o Pato Grave. Porta curta final para o Pato Grave, Guardião 01. Guardião 01, a final para o Pátio do Grande. Guardião 01, vento 070 graus, 069, é porto solo controlado, Pátio do Grande. Porta lá, solo controlado, 01. Gol 18 no meio, turno, localizador e aproximação para pouso. Cheque o trem, chame a torre. 18-95, gol. Chamada a torre, 18-95. Como se viu isso aí? Boa noite. Boa. Bom dia, Salvador. Boa noite, gol 18 no meio. Reporte 3, checado. Aguardando de pouso, baixado e travado. Já baixado travado, gol no 8 no 6, vento 050 graus, 05 nós. Autorizado, pouso, pista no 0. Pouso autorizado, gol 18 no 6. O Guardião 05, considerando só os 4-0 no encosto de frequência. Tá, 3520, tá 30 milhas de Salvador e 20 milhas para a posição Duna. Altitude 6.200, desça para 2.000, autorizado em LS. 2.000, 1.002, suportará no LS, tá 3520. No 8 no 6, solo as 4-3, direita solo no 209. 209, bom dia. Bom dia, agora 8 no 6, lembrando. 8 no 6, táxi via Alfa, Juliette, portão 02. Sam, Mike, Yankee, Mike, prossiga. Tem mais pronto, autorização pela reboque da remota do Fase 1 até o PIC número 5. Remota, qual remota? Remota do Fase 1, remota 13 do Fase 1 até o PIC número 5. Autorizado, autorizado, mantemos escuta permanente. Dan 3520 Duna, localizador em aproximação para pouso. Vou checar o trem, chama a torre. 11895, tá? 2895 a torre, até daqui a pouco. É. Noite, Sultan 13, 520. Voando 3520, tá baixo atrelado? Estimativo, meia milha para o Índio, terra. Autorizado, pouso, pistão no 0, tá 3520, vento 060 graus, 049. Livre pouso na 10, Tango Bravo, Kilo Índia, este é o Controle Salvador, meu cordial. Positivo, Bravo, Kilo Índia. Vou para Bonk, para a chegada Bonk, a pista é 1-0, ILS X-Ray, ajuste 1-0, 1-1, câmbio. 5-2-0, solo 5-2, direita, solo 2-1, décimo 9. Direito, solo 1219, da 3520. Salvador, bom dia, da 3520. 3520, táxi de Alfa, reposta, Juliette. Táxi de Alfa, reposta antes da Juliette, da 3520. 3520, mantém posição antes da Juliette. Mantém antes da Juliette, tá 3520. Autorizado ingresso na Juliette para o pontão 03, então 3520. Autorizado ingresso, pontão 03, então 3520. Está em contato, radar 60 milhas a nordeste de Salvador, câmbio.